na nossa época a gente tinha o bom e velho Band Privé, né, cara? Hoje em dia ele saiu do. Ô, Emanuele! Como é que é De o nome? Oh, eu e primeira. meus colegas, a gente sempre tenta lembrar daquela outra que gosta do professor de arqueologia. Como é que é o nome dela? Pô, ninguém nunca Gosta do lembra. professor de arqueologia. Eu não prestava muita atenção na história. Emanuele? Caralho, vocês são foda, cara. Amarrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Mais uma vez aqui, resfriado pra caralho e forjando felicidade, Fluffy. Comigo hoje, pode. Olá, tema muito maluco e sincero, bolado lá em cima da hora. E vamos ver, né? Vamos ver o que sai disso aí. E comigo com o bode, Pombo. Isso aí, antes que falem até o tema do podcast, já vou antecipar que eu só não vou ganhar porque não me deixaram participar. Mas você é a menininha. E comigo, com o bode, com o pombo hoje, nosso amigo de Mineiros, Jardel. Não vou falar oi lindos hoje em homenagem ao novo tema do podcast. O tema te impede de falar oi lindos. É, oi lindos hoje tá banido, cara. Ah, não entendi não, você não tá participando também? Não interessa, tá banido, porra. Porque o tema de hoje, cara, é macho. É um tema de macho. Hoje nós temos um torneio, tipo o troféu imprensa. Só que não é troféu imprensa, é troféu Cássia Eller. Pombo, o que é o troféu Cássia Eller? Cara, troféu Cássia Eller é um troféu de masculinidade, rapaz. É um troféu de quem é mais macho nessa porra. E é por isso que vocês não deixaram eu participar, porque eu ia ganhar com certeza. Tu ia ganhar, entendeu? Porque tu me mames, hã? Eu faço o possível pra ganhar, cara. O possível e impossível também. Então, galera, fiquem aí depois do bloco pra saberem quem vai ganhar essa porra de competição, tá ligado? E o bagulho hoje aqui é tenso, tá ligado? Vale palavrão, vale xingamento, vale a porra toda. Só não vale pegar a mulher do outro, tá ligado? Thunder in the sky, on fire. Thunder in the sky, on fire. Thunder in the sky, on fire. Oh. I love America, I love everybody. São 4:30 da manhã. Sou foda. Living in America. Bimbada. Mabim, sou foda. Sou foda. Planejei muito mundo aqui. Rio de Janeiro e São Paulo. Mabim, sou foda. I'm gonna say I feel good. O cara falou pra mim que você quer chumadeira. Sou foda. Chumadeira. Bimbada. É pro. I wanna mingle. Sou foda. Alone from night to night, you find me. Rock and Rio. Ei, Darth Vader. Galera, seguinte. Vou nem dar muita explicação não, tá ligado? Vai começar essa porra de campeonato, troféu KCL, e vou explicar só as regras, como é que funciona. Nós escolhemos 16 participantes. Quem são esses 16 participantes? Eu não vou falar agora tudo, vou falar só na hora que forem aparecendo, mas se você quiser no post aí, ou na descrição do seu iPod, se você baixou no iTunes, vai ter direitinho os participantes na ordem do chaveamento, entendeu? Vai ser participante 1 contra participante 2... 3 contra 4, 5 contra 6. O Pombo depois vai fazer um programa aí no Paint. Se o cara é macho mesmo, ele não sabe ler e foda-se essa porra. É isso aí, o bagulho é rio. Se o cara é macho, ele sabe ler. Se ele não sabe ler, ele é boçal. Não. Ser macho não é ser burro. Ir pra escola é coisa de viado. Quem é macho mesmo, trabalha de braceiro desde os 4 anos de idade. Sai do peito da mãe direto pra enxada, né? Isso mesmo. Só parou de mamar com quantos anos mesmo? Galera, sem mais delongas, vamos agora pra batalha número 1, tá ligado? Nós somos os juízes. Qual é a batalha número 1? Round 1, Vin Diesel versus Alexandre Frota. Fight! Bem, galera, Vin Diesel versus Alexandre Frota. O que, que o Vin Diesel tem a favor? Comer uma mulher melão. Porra, não é comer a mulher melão. Se você tiver algum dinheirinho, você consegue fazer isso. Agora, o Vin Diesel, um cara famoso em Hollywood, com uma carreira, com um nome, vem pro Brasil filmar. E além de comer a mulher melão, o filho da puta me aparece coxando a mulher no Copacabana Palace fazendo crítica pra jornal, cara. É muito fanfarronice, é coisa difícil pra caralho. É macho pra caralho. Pode-se dizer que o Alexandre Frota seria um concorrente em potencial, mas eu acho que ele desvirtuou, né, a parada. Eu acho que ele... Ele perdeu a moral dele, tá ligado? Perdeu a moral. O cara ficou cego quando ele falou que o negócio era aquele. O negócio é comer c*** com c***. Eu acho que ele errou por insistência, ele errou na metade. Não, a partir do momento que o Alexandre Frota fez filme com mulher de peru, ele perdeu a moral dele. Mulher então, de penta, mano. Eu acho que é inegável que quem é o... campeão da nossa primeira batalha. Botar eu contra Alexandre Frota, eu ganho. Aí também não, Sakura. Qual é, cara? Cara, não usou o Pluff não, que ele já tá puto por causa da foto dele na vitrine do último podcast. Aí. Ele não queria que revelasse a identidade. Filho da puta. Eu vou achar a foto dele tendo um corte, cara. Vamos ver, a galera da minha quebrada vai foder com vocês. A tomou e o velho da gente. Não, cara. Você fala sobre. Acredito que você não vai pro ar mesmo. Então é Vin Diesel na cabeça, né? Vin Diesel, cara, não tem nem a que argumentar mais. É só você falar, deixa de Frota comer uma mulher de peru. Esse teu conceito de mulher de peru é meio estranho. Que não tá bom. Então vamos falar, o Alexandre Frota comeu uma putanária. Vamos lá, galera. Temos mais 32 rounds aí pela frente. Round 2, Terry Crews versus Kratos. Fight! Terry Crews, do famoso pai do Chris, dentro de inverno pra quem não conhece, contra o careca do Kratos, também careca, do God of War, famoso jogo onde você detona o Olimpo. E aí, galera? Difícil, hein? Difícil, hein? Eu acho que os dois são carecas, os dois são musculosos até não poder mais. Os dois são de estilos diferentes. Enquanto o Kratos é aquele macho mais carrancudo, não mexa comigo, o Terry Crews é aquele macho mais bonachão, tá ligado? Mas ele põe mais do que o Kratos, eu acho. Ele sempre... Pô, então chegamos à conclusão de que ser careca e musculoso é ser macho. Não necessariamente, mas já é um adianto, tá ligado? Se você for ficar careca Kratos... e gigante... Boy George tá aí pra provar o contrário. Vamos fazer um teste. Digamos que você precisa pedir uma informação na rua, você tá meio perdido. Aí você vê o Kratos na sua direita e o Terry Crews na sua esquerda. Pra quem você vai pedir informação? Eu acho que o Kratos teria me matado antes de eu pedir informação pra ele, tirando aquelas porra, aquelas armas bizarras que tem um alcance absurdo e eu não ia conseguir perguntar pra ele. Não. No mundo real, se o Kratos for, tá ligado, sem arma. Imagina o cara... careca pintado que nem o Kratos com aquela tanguinha maneira. Até porque você tá contextualizando. Se você for botar o Terry Crews no filme do Expendables, também você vai botar ele com uma arma gigante, cara, pendurada. Até porque ele é negão, né? Assim, eu acho que o Terry Crews, por ser o pai do Chris, por ter feito Mercenários, por ter feito 500 Dias de Inverno, ganha do Kratos. Porque, pô, tudo bem que ele é espartano, mas grego, tem aquela pederastia na Acrópolis. Ah, é a origem. Falando. Tem a roupinha. Aí não, hein, porque o Kratos comeu Afrodite, cara. Isso dá mais 500 mil pontos pra ele. Terry Crews pegou a mãe do Chris, cara. Quem é que tem coragem de pegar aquela mulher, cara? Tem que ser muito macho. Mas é porque o cara tem dois empregos, cara. Porra, tem que ser muito macho. Tem que ser muito macho pra ter dois empregos e ainda comer a mãe do Chris, cara. Cara, eu voto no Terry Crews. Eu também voto no Terry Crews. O Kratos, ele já tem muita fama já com essa porra vendendo videogame já. Cara, eu continuo achando que é o Kratos, mas como a maioria ganha... Calma, tá 2-1. Jardel, você pode empatar ou você pode dar vitória pro pai do Chris. Cara, eu vou definir isso logo, eu vou no Terry Crews, por causa que todo mundo odeia o Chris, é um clássico, e o cara é macho, e o trem é velho e ele continua no ar até hoje. E como isso você aí, falou... Isso aí, moleque, porra! Tem critério, mas valeu. Fica preta na cabeça, hã? Round 3, Mestre Oliver versus Ignacio Silva. Caralho, o Mestre Oliver, pra quem não se lembra, é o cara do teste de fidelidade. Não, não, você falou merda. Ele é o cara, ponto. Não, tá, mas as pessoas conheceram ele, né? Continua. Posso falar de onde ele veio? Posso explicar? Pra quem não conhece o teste de fidelidade, passava no programa do João Kleber. O homem, o marido, mandava pro programa o pedido para que a esposa participasse do teste de fidelidade. O que aconteceu com a esposa? Eram os trouxas. Jogavam presa pro Oliver, isso que eles faziam. E elas botavam, encenavam, faziam uma situação toda onde ficava a mulher, que era casada, com o Oliver, que é um cara grandão, é o mestre Oliver, né? Bonitão, Flux. Você quer falar bonitão, Flux? Pode falar, fala. Que pode falar. Você acha ele bonitão, Flux? Eu senti o bonitão no ar. É, ele começou, fala, Flux, você acha ele bonitão? A partir do momento que botaram minha foto de Sakura nesse podcast... Se o Oliver visse o Fluff vestido de Sakura, igual ele tava naquela foto ali, ele não perdoava, não. A magia do teste de fidelidade era porque realmente a mulher ia pra uma entrevista de emprego. E o mestre Oliver começava a pagar. Não, você pode vir trabalhar comigo, eu vou te pagar inicialmente R$6.000, mas eu vou depender que você fique o tempo inteiro comigo. Eu posso ter que te ligar num sábado à noite, você ter que sair comigo numa festa, em algum evento social. Tá calor, né? Posso tirar minha camisa? Aí o cara... nada, tirava a camisa, puxa. E sempre tava com aquela gravata borboleta única, né, sem camisa no pescoço já. Aquela coisa de garçom Google Boy, né? Então vamos lá, Mestre Oliver, ele tá aqui por quê? Porque ele fazia as mulheres perderem seus maridos, é isso? Muito facilmente. Destruir a família. Agora, quem é o adversário? O Mestre Oliver tinha potencial pra chegar até a final, mas ele enfrentou um adversário fortíssimo. Calma, calma, mas ainda não participou da eleição, vamos lá. Quem é o adversário dele, só pra lembrar? É o Edir Nancy, né, cara? O Edir Nancy Silva. É, exatamente. É só o Edir Nancy. Ah, o Edir Nancy Silva. Cara, Edir Nancy Silva, pra quem não sabe, ela foi campeã olímpica já ou não? Não, claro que não. Eu não sei. A Edir Nancy é uma judoca brasileira que apesar de nunca ter ganho uma Olimpíada, ela tá... Está no hall dos grandes lutadores. A Edir Nancy, ela é praticamente um homem que deu errado. Rapaz, a Edir Nancy é tão foda, mas tão foda, que ela teve que nascer com mais de um sexo. O desejo dela em ter uma mulher fez ela nascer como uma mulher também. Peraí. Ela passa tanto de mulher que nasceu como... Que nasceu como uma acoplada, porque senão não ia ser suficiente pra suprir as necessidades dela. Que ela é foda, todo mundo sabe. A gente já falou dela no outro podcast. Ela é uma ranger brasileira, não é isso? É. Ela é uma ranger brasileira. Então é o seguinte. Ela só ganha do Mestre Oliver se ela tiver desfeito mais casamentos do que ele. Ela desfez, mas claro que sim, é o critério. Claro, o critério adotado nessa luta foi Mestre Oliver desfazer casamentos. Por cara, isso é foda. E por isso o Oliver mais. Pode comer a mulher que ele quiser, mas ele nunca vai poder se comer. Ele não pode fazer isso. Não, ela não pode fazer isso, cara. Claro que pode, cara. Ela é uma futanari? Ela é mais do que isso, ela gerou o termo, cara. Cara, mas pensa comigo. Se alguém jogar a mulher na mão do homem, qualquer um pega, assim. O cara, tipo assim, o próprio marido tá jogando a mulher dele na mão do outro. É verdade. Ah, e eu não garanto, não. E se a Edina Silva chegar numa mulher, eu chegar também. Se fosse por critério de masculinidade, agora eu tô garantir, né? Eu acho que eu ia perder esse campeonato pra ela. Cara. Bem, então é o seguinte, eu vou dar minha justificativa, dar meu voto, é o seguinte. O Mestre Oliver, ele desfazia muitos casamentos. A Edina Silva, ela só desfazia casamento pela porrada. Entendeu? Na luta de judô. Então eu acho que ela desfez menos do que gostaria de ter desfeito. E por isso meu voto vai pro Mestre Oliver. Você é maluco. Amigo, vota. É a vez de votar? É tua vez, seu puto. Eu voto na Edir Nancy Silva e eu voto uma vez pra cada sexo dela. Não. Dois votos contra um. Tá 1-1. Tá 1-1, por favor. 2-1. Sem roubalheira. Eu voto na Edir Nancy Silva também, porque jogar mulher na mão dos outros é fácil. Eu quero ver conseguir conquistar sozinho. Eu acho que depois dessa argumentação brilhante do meu amigo Jardel, eu fico com a Edir Nancy. Tem como, cara. Só o povo que é maluco mesmo, então, tem inveja da Edir Nancy. Amigo, ela ganhou, não ganhou? Tá satisfeito? Não, tô não. Então vou te mandar o seu cu pra próxima luta. Round 4. Homer Simpson versus Gene Simmons. E aí, galera. Homer Simpson e Gene Simmons. Eu acho que essa luta é fácil, né? Homer Simpson é o macho padrão standard. Ele é beberrão, ele é vagabundo. E nunca pintou a cara. Vamos lá, então vamos atribuir aqui. Quais são os pontos de vantagem que o Homer Simpson tem? Barriga, alcoolismo. E é careca também. Pô, ser careca. Não, o cara é ponto positivo. Não pro isso, Homer, cara. Não pro Homer, porque ele é gordo. Que isso, cara. Eu acho que uma mulher careca, ela ganha quase o status de macho, cara. Não, quer dizer que meu avô, então, porra, é quase uma particularidade dos homens ser careca. Então, com certeza é um sinal de masculinidade. Ou quimioterapia. É, mas você faz quimioterapia, você fica macho. Da puta. Eu também. Em prol do Gene Simons, a gente pode alegar que ele afirma ter transado com mais de 1000 mulheres e que o trabalho dele é transar com tudo que se move a 100 metros do palco. Do palco não necessariamente. Mas... eu é que não beiro um show de um cara desse, né? Aí, ó, você tava na casa. Aquela fila do gargarejo é mais concorrida. Não, mas cara, se for assim, qualquer fanfarrão que sai falando o que quer, ele é o mais machão da parada, entendeu? O cara é fuderendo porque falou, ah, não, porque eu sou o macho alfa do universo e quem aparecer perto de mim vai ter que botar a mão atrás. Não é assim não, cara. O cara tem que provar também, não é só falar, sair falando o que ele quiser, não. Mané, eu voto no Gene Simons. Ele não fala, ele faz. Ah, como é mas que pode ter que prova que o cara faz? Isso que eu não entendi, cara. Oh, wait. Vai. Uma vez eu fui na primeira fila do show do Kiss. Você tava menos de 100 metros, né? Se foi atingido pela aula. Atingido pela aula? Não, foi atingido por outra coisa. Atrás de você. Mas e as pessoas vão nesse show, elas estão conscientes desse negócio dos 100 metros? Tem, no ingresso vem ali embaixo, olha. Se você ficar menos de 100 metros do palco... é pimba. É pimba. Cara, imagina quem vai no camarote. Legal é que ele é esperto, aí ele baixou só no carecão que é pequenininho. Aí é garantido já. Pensa quem vai na. Quem vai no camarote dele. Se quem tá menos sem medo do palco é pimba, quem for no camarote é Lau. Tem escapatória, velho. Maré, eu acho que não tem papo, é Jenny Simons na cabeça. Pode já voltou duas vezes, o Jenny Simons tá bolado. Vamos correr então porque o bot tá boladinho. Não, mas peraí, eu acho que não, cara, porque o Gene Simons ele fala que come tudo e não prova nada. O Homer Simpson ele diz que come rosquinha e ele come rosquinha todo episódio mesmo. Eu acho que a banda de rock. Não, se bem que a banda de rock não muda nada. Foda-se, eu voto no Gene Simons. Eu voto pro Homer Simpson. 2-1, entendeu? Bate... tem que fazer. Cara, ficou meio complicado, mas o cara ser comedor, tem que ver se esse negócio aí, se ele come tudo que tá a 100 metros, ou se ele diferencia o sexo, né, cara? Eu vou comprar pra você o ingresso pro show do Kiss, aí você dá a resposta aqui pro Daninha Guarda, beleza? Não, valeu, eu prefiro ficar no benefício da dúvida, mas eu vou votar nele, porque o cara, o Homer realmente, o cara é de família, se o cara casou, ele já perde um pouco de masculinidade, que macho que é macho, casa. Chute, peteca, 3-1 pro Gene Simons, vamos pro próximo round. Round 5, Brutus versus Jair Bolsonaro. Ah, moleque! Pra quem não sabe, o Brutus é do Popeye, do desenho do Popeye. E Jair Bolsonaro é o cara que tá na mídia aí, né, cara? Porque falou um bagulho aí que o nego não entendeu direito, tá ligado? Bem, é o seguinte, Brutus. Por que que o Brutus é macho pra caralho? Porque ele tentava roubar a mulher do outro. O Brutus tentava roubar a mulher do Popeye direto. Mas ele nunca conseguiu, cara. Se ele fosse macho de verdade, não. Se ele roubar, mas efetuar, nunca. Ele só roubava que nem o... porque o cara batia nele, ué. Popeye é o marinheiro, ficava no... É, o Popeye metia porrada no Brutus. Não, calma aí. O Popeye é marinheiro. Marinheiro ficou um longo período no mar antes de voltar pra terra. Tu acha que ele teria aquela cena naquela mulher toda defeituosa se não tivesse caprichado ali antes, comparecido várias vezes? Macho que é macho não apanha pro Popeye, cara. O pai é um defeituoso, rapaz. O bíceps dele fica do lado do pulso. E aquela mulher que com o nariz grandão é mais forte do que o Popeye. Pra você ver, olha só, o cara foi pro Popeye, que é um cara defeituoso, anormal, vamos botar o Popeye como deficiente físico. O cara apanha pro deficiente físico e pegou uma mulher magrela. Uma mulher magrela. É, e foi sorte da Olivia Palito que quem pegou ela foi o Popeye, né? fosse o Bruto, não ia sobrar nada pra ela, não. Agora, e o Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, pra quem não sabe, é um deputado carioca de extrema-direita, que extrema-direita conservadora, como diz nosso amigo Britinho, a direita católica. Agora vamos lá, peraí. Como que o Jair Bolsonaro pode ser mais macho que o Bruto? Ele já apanhou pro alguém uma vez? Muito provavelmente. Mas o Jair Bolsonaro é tão macho, mas tão macho, que ele tá comprando briga com metade de um país, simplesmente... pra provar que ser viado é errado. Não que a gente concorde com isso. Não, não. Jamais. Mas o cara, adotar uma postura dessa tem que ser muito macho, cara. Cara, tem que ter muito peito, meu irmão. Eu acho que o Jair Bolsonaro, ele é mais macho, porque ele provavelmente não devia deixar os filhos dele assistirem Popeye, só porque tinha aquela mulher meio macho, aquela mulher andrógena lá. Agora, ele tem meio que uma defesa. Como é que a imunidade, o quê? Pode ser um negócio que o imunidade parlamentar, é isso? É parlamentar. Então, o Jair Bolsonaro também, ele tá roubando. Ele tem um shield, ele tem um mana shield aí, antes de começar a tomar dano. Porque ele tem imunidade parlamentar, então ele pode falar merda e não dá um bizil muito forte. Uma garantia que esses esquerdistas safados deixaram na Constituição. Por isso que ele tá falando tanto aí, entendeu? De repente... É, mas se ele tem mana shield, o papai tem um turbo do espinafre também. Mas se o Bruto tivesse mana shield, seria o quê? Seria não apanhar pro papai. Ele teria efetuado o Olivia também já há muito tempo. Mas eu acho que, cara, o Mana Shield é uma habilidade do personagem, tá ligado? Se o Brutus não tem Mana Shield, é o dele. É, eu também acho. Eu não gosto muito do Brutus, não, cara. É por isso que eu não vou votar nele. Então, vamos votar? O Brutus, ele é aquele homem rústico, tá ligado? Aquele homem selvagem que vai... É quase um Neandertal, tá ligado? Vai na mulher, derruba a mulher, arrasta ela pelo cabelo até a caverna. Eu voto no Brutus. 1-0 pro Brutus. Jardel, por favor. Pô, cara, eu tenho a teoria de que o cara pra pegar a mulher feia tem que ser muito macho também, cara. Então acho que eu vou votar no Bruto também, mano. Vou votar no Bruto também? Pô, você vai votar em quem, pô? Eu vou votar no Jair Bolsonaro. Eu acho que ele pode estar errado, mas o macho que é macho, ele insiste nas escolhas e na atitude dele. E o cara tá mantendo aí, então ele é macho pra caralho. O Bruto é só um merda que perdeu pro pai. Então eu também vou botar no Jair Bolsonaro, porque eu quero ver essa porra pegar fogo, tá ligado? Eu quero ver essa merda. Como é que esse cara tá apresentando um podcast sobre macho, cara? Não, peraí, vou ver se o Lucas atende de novo pra ele desempatar essa porra. Eu tô de novo, hein? Vamos ver se ele atende. Lucas, quem ganha a luta agora, Lucas? Quem é o mais macho? Brutus ou Jair Bolsonaro? Seguinte, Jair Bolsonaro foi casado, teve vários filhos, tem aquela vida padrão de homem domesticado. Mesmo sendo deputado, falando as merdas de vez em quando. Agora, o Brutus não. O Brutus nunca teve porra de mulher nenhuma. Detesta aquele bebezinho, detesta o Popeye. Se duvidar, detesta até a própria Olivia. Só quer dar uma bimbada nela. Bimbada. É, você vota pra ele então, né? Voto vai pra ele. Então, o Brutus ganhou, já é emocionado. Muito obrigado pela participação. Riders on the storm. Riders on the storm. Round 6. Charlie Chin versus Fábio Júnior. Fight! Charlie Sheen não precisa de apresentação, né? Fábio Júnior também não. Eles são contrapartes, cara. Fábio Júnior ou Charlie Sheen brasileiro? Cara, mas Fábio Júnior é comendo pra caralho, cara. Cara, Charlie Sheen é meu ídolo, cara, na boa. Fábio Júnior é mais pegador que eu conheço, cara, na boa. Cara, vamos aí. Não, mas tem que ter um critério de desempate, cara. Não, o filho. Puta! Não, vamos com calma. O Fábio Júnior, apesar de ter feito Fiuk, tem a contrapartida. Ele fez a Cleo Pires. Foda-se, ele fez a Cleo Pires, cara. Campines é mais um, o Fiuk é menos 5, cara. Não, eu não acho não, sabe o quê? Se o cara tinha um lado gay dentro dele, ele botou pra fora quando ele jogou o fio dele na mulher. Quando ele botou o Fiuk pra fora, ele se curou completamente. Não, peraí, cara, olha só. O Charlie Sheen, a última notícia que eu tive dele, ele tava fazendo de férias numa viagem com a namorada, que é uma atriz pornô, com a amante e com a ex-mulher. Ele e as três mulheres no avião particular. Me diz quando que o Fábio Júnior sonha em fazer isso? Olha, cara, ele pode fazer, mas ele fica na encolha, porque quem come quieto come duas vezes. É o peru que ele fez isso, cara. O Charlie Sheen é muito mais pica, cara. O Fábio Júnior ganha mais de $1 milhão por cada episódio do programa dele? Não, mas ele não precisa, ele toca o violão dele e a mulher fica naquela lá. O Fábio Júnior mora na praia de Malibu. Mas então, por favor, cara. Não dá. Não tem. É assim. Não tem disputa. Charlie Chin é tão true que ele interpreta ele mesmo num seriado. Uma versão light dele mesmo. Aí, é, o cara tem maneirado o personagem. É uma versão onde ele não fuma crack. Chega. Pode, você vai votar no Fábio Júnior. Vou votar no Charlie Chin. Eu já adianto, eu voto no Charlie Chin. Pomba, quem você vota? Eu voto no cara que não fuma pedra. Te falar que o Fábio Júnior é famoso, eu não teria tanta certeza não, cara, mas... Não, o Fábio Júnior é viciado em outra coisa, vocês não sabem. Cara, o Fábio Júnior teve quantos casamentos já? 12. No negócio. Olha o Lucas aí. Quem foi que mandou o especial, hein? O cara... Quem tá com o joystick aí? O cara invadiu a conversa, mano. Vai lá. Bom, você botou no cara aqui com uma pedra. Bode. Charlie Chin. Jardel. Cara, sem dúvida, Charlie Chin, 3-1. É nóis. Calma aí, bota no cracudo mesmo. Lucas, tá aí? Tô sim. Charlie Chin ou Fábio Júnior? Bom, de acordo com os registros aqui na Caverna Alpha, Fábio Júnior. Aí, ó, seus trouxa. Pariu, cara. Trouxa. Sai da coberta, tira ele. Não porra nenhuma, rapaz. Você... Um abraço, muito obrigado pela participação. Não me corta. Round 7, Tony Ramos versus Tony Ramos? Ramos. Em inglês britânico. Tem que ser americano pra ser macho, cara? Tem que ser. Então vamos lá, por favor. Quantos cabelos tem o Tony Ramos no peito? Quantas estrelas tem no céu? Amigo, cabelo no peito é fator de masculinidade. É fator pra selecionar masculinidade. Cabelo no peito por si só não, mas quando você é praticamente um macaco, eu acho que foda. Ah, mas aí eu acho que não, senão o Primo It seria o cara mais macho do universo. Ele só pegava gostosa. É verdade, o Primo It devia estar aqui, porque ele só andava com as gostosinhas lá no Family Adams, cara. Pô, realmente, o cara era só cabelo e só catava mulher mito lá, velho. Ela era cabelo e um chapéu. Só Maria Shampoo. vamos lá, galera, então. Tony Ramos pegou a Glória Pires, né? No Se Eu Fosse Você. Tá aí. Pronto, Tony Ramos não pode ser. Ele virou mulher, né? Porque ele virou mulher e descobriu o lado feminino dele no filme. Olha só, novamente a gente toca na Cleo Pires de alguma forma. Cleo Pires... Eu toco na Cleo Pires direto, rapaz. Sério. Eu toco na Cleo Pires ou pra Cleo Pires? Não pensa aí. Eu acho assim, pra mim o Como ele deveria disputar com outro cara cabeludo, tipo o Sansão. Sabe, o Tony Ramos não é páreo pra ele não, cara. Tony Ramos é só cara peludo, barrigudo, faz novela, cara, assim, e... Sabe qual é o ponto positivo do Tony Ramos? Ele não consegue dar um beijo de língua também. Ele é de verdade. O Como é fictício, cara. Não tem essa, se for assim tem que eliminar uma porrada aí. Ah, mesmo assim, cara, eu acho que quando pegar a mulher na vida real é muito mais difícil do que pegar na vida de mentirinha. Então, meu voto vai pro Tony Ramos. O Conan, pô, ele é um cimério, ele é a definição de um homem rústico. Minha meta é chegar que nem chegar a ser o Conan, tá ligado? Tá fudido. Então, não tem como. Conan é meu ídolo, meu ideal de vida. Então, galera, já que o Tony Ramos, infelizmente, participou do Se Eu Fosse Você 1, e não feliz, participou do Se Eu Fosse Você 2, eu vou votar pro Conan, não tem nem o que discutir. Pode? Oi, eu voto no Conan, porque o Conan é a representação de homem rústico. E eu, como homem rústico, defendo a minha classe. 2-0. Jardel? Cara, eu voto no Conan porque cabelo nunca foi quesito pra ser máximo. Que falou o Jardel depilado. Troféu com o Jordânia, não troféu com o nosso KCL. Então, quero nem ouvir o voto do Pombo, foda-se, 3-0. Não, vai ouvir meu voto sim, entendeu? E eu acho que o Conan tem obrigação de ganhar essa porra porque ele usa o traje dos machos nessa porra. Porra, o Conan usa tanguinha, maluco, tá ligado? Foda-se todo mundo que não usa tanguinha. Foda-se então, você, sem tanguinha. Então, o Conan foi pra quarta de final. Round Round 8. Reginaldo Rossi vs. Z-Meyer. Z? Z-Meyer? Já tá zoando maluco. Zé Maia, mas tudo bem, vamos lá. Speak your language. Vamos lá. Don't speak my... Vai da puta. Speak my cock. Beleza, vamos lá, galera. Por que, que o Reginaldo Rossi é macho pra caralho? Cara, o Reginaldo Rossi, uma vez ele declamou uma frase muito marcante, né? Hoje ele falou em relação ao uso de drogas e tal, de dorgas, né? Que ele relatou o seguinte, que hoje em dia o pessoal cheira, né, um monte de drogas aí, cheira cocaína e tal, cheira pó de arroz, cheira giz, cheira tudo. E na época dele, né, a brincadeira era cheirar uma outra coisa, né? O pessoal se amarrava num outro tipo de cheiro aí, num outro entorpecente. E eu também aprecio bastante, eu acho que o Reginaldo Rossi é mito por causa disso aí. Só isso já faz ele mito. Então ele é mito porque enquanto a galera tá cheirando pedra aí, cheirando essas coisas, ele diz que tem muita coisa melhor pra cheirar, não é isso? Isso, ele cheira rã. Ele cheira rã. Sapo, perereque, rã. Entendi. Então tá bom. Então vamos ver se o nosso adversário cheira também, hã? Nosso adversário, o Reginaldo Rossi, é o Zé Maia. Vocês estão falando que o Reginaldo Rossi cheirava alguma coisa e o Zé Maia praticou tanto esse ato que a barba dele já tinha esse cheiro naturalmente. Cara, o Zé Maia não só cheira como come, rapaz. Cara, a cama do Zé Maia tem roleta de ônibus. Eu não duvido nada que ele tenha isso guardado na geladeira pra temperar a salada, cara. Assim. Olha só, eu vim procurar aqui, o Zé Maia foi o maior comedor da novela das oito da Globo até hoje. Zé Maia Facts. O Zé Maia inventou a cesariana. Ele tava tentando fazer sexo com uma grávida. Fala que o Zé Maia não dá joias pras mulheres, ele dá joelheiras. Vai, Zé Maia Facts. Acordar no dia seguinte e ver o Zé Maia do seu lado é ter que ligar pra emergência e pedir uma cadeira de rodas. Eu acho que acordar no dia seguinte e ver o Zé Maia do seu lado é pra agradecer a Deus que eu tô vivo, sabe? Aí, olha isso aqui. O mictório do Zé Maia fica preso a 1,80m na parede. Caralho! Tá bom, né? Deixa mais Zé Maia Facts pra próxima. Não precisa nem botar Zé Maia. Zé Maia, tipo... É, cara, o Reginaldo Rossi gosta. O Zé Maia, ele é profissional. Né? Então, enquanto um tá cheirando, o outro tá comendo, lambendo e o diabo a quatro. É verdade. É Zé Maia. Então, Zé Maia e o Ardemestre. Finalizamos agora nossas oitavas de final, né? Então é o seguinte, galera. Quem se classificou pra próxima fase? Vin Diesel, Derek Reels, Ednancy Silva, Gene Simmons, Brutus, Charlie Chin, Conan e Zé Maia. Aí pra ficar justo novamente, eu vou pegar esses nomes e vou jogar no random.org e a ordem que for vai ser a ordem das batalhas, correto? Porque macho não tem essa frescura de escolher adversário. Isso aí, é na sorte o bagulho. Os classificados na rodada anterior, nós jogamos de novo no random.org. Vocês podem ver na lista aí a print screen no site, que é a prova cabal de que eu só fiz isso uma vez até cair a ordem que eu queria. Nós temos aí, por favor, quartas de final. Qual é o nosso primeiro duelo? Primeiro duelo das quartas de final: Conan versus Vin Diesel. Conan versus Vin Diesel. Vamos lá, por favor, Conan ou Cimério? Por que que Conan o Cimério é macho pica e passou da oitava de final? Porque Conan, ele não se satisfaz apenas com humanas. Ele come ninfas, ele come entes, ele come qualquer coisa que mija sentado e se move. Isso é o Conan. Mija sentado que tenha se... ou não buraco. Se não tiver, ele faz. Olha, ele só, faz do rombo. Isso aí desclassificou muita gente já nesse negócio aqui, hein? Já desclassificou o Frota, já desclassificou o Gene Simon. Não, o Gene Simon passou, né? Já passou. Então, galera, vamos lá. Tudo bem. E o Vin Diesel? O Vin Diesel come tudo que tá se movendo também, que mija sentado? Não. O Vin Diesel, rapaz, ele mereceu chegar até aqui, mas eu acho que deu pra ele. Ele é veloz e furioso. É. Não sei não, ele disse uma mulher lá que O líquido do amor do Vin Diesel cheirava diesel mesmo. Olha, eu não sou mulher, tá? Mas eu já ouvi uma mulher dizendo que a voz do Vin Diesel é irresistível. E o Conan não tem essa voz sensual. O velho truque da minha amiga. Você pode ver como se a sua amiga se chamava Sakura? Não, era Quero. Quero, né? E o Conan ainda tem um bônus da tanguinha, cara. É verdade. É o traje. Peraí, olha só. O Conan, um ponto porque mija, come tudo que mija sentado. Dois pontos porque usa tanguinha. O Vin Diesel ganha um ponto por causa da voz dele. Que ah, peraí, quem falou que ele ganha ponto por causa da voz dele? Caralho, o Puff, esse é o Puff, cara. Cara, aí ficou feio, né? Ah, porra, cara, olha só. Sem sacanagem, a tua voz é mais de macho do que a do Vin Diesel? É. Não, seja sincero. Eu acho. A sua voz impõe mais medo do que a do Vin Diesel, ameaçando alguém? Não, eu acho que sim. O Vin Diesel, ele veio pro Brasil e o Hortifruti entregou melão na porta da casa dele, cara. Vin Diesel é um cara legal, chegou até onde pôde, mas pra dia deu. Eu já comecei a votação e eu voto no Conan. Então, pode votar no Conan e eu empato votando no Vin Diesel. Eu desempato votando no Conan novamente, porque eu ainda acho que o Vin Diesel só pegou a mulher dele e não tem nada especial nisso. Mas uma coisa eu sei, cara, o Vin Diesel nunca passou um filme dele com um número abaixo de 2 ou 3 mulheres que ele pegou. O Conan eu acho difícil ele ter chegado nessa marca, até porque ele tava mais muito preocupado. Mais. Pera aí, eu te discordo. Muito mais. Tenho provas aqui. Operação Babá, o Vin Diesel pega alguém? Ele apareceu alguma cena saindo do banheiro? Puta, cara, Operação Babá, cara. Ah, acabou, cara. Esse cara tinha que ser desclassificado. Não tinha nem que chegar aqui. Se eu fosse você, Operação Babá. Esses filmes, essas comédias estão derrubando o pessoal, cara. Puta, que posso mudar meu voto? É, eu acabei de aceitar o argumento do nosso amigo Jardel. Então, pronto, não precisa nem mudar meu voto. Vai lá, 3-1, acabou. Conan ganhou. Parabéns, Conan, tá na semifinal. Segundo duelo da quarta de final, Terry Crews versus Brutus. E aí, galera, Terry Crews chegou até aqui porque ele comeu a mãe do Chris e ela é feia pra caralho. E o Brutus chegou aqui porque ele comeu a Olivia. Então aqui digamos que é o duelo de São Jorge, é isso? É verdade, os dois guerreiros. Caramba, cara, eu tô meio tenso aqui, hein? Não sei como é que vai participar disso não, cara. Eu não gosto do Brutus. Não, sabe por que eu vou votar no Terry Crews? Porque ele vai acabar com as doidas de Chanel. Terry Crews, no nosso filme 500 Dias de Inverno, ele teve um papel brilhante. Não tem como esse cara não vencer, cara. Terry Crews, seu cara, mané. Eu acho então... que o Terry Crews deu sorte aí nesse sorteio. Então ele ganhou mesmo, mas é porque o adversário é o Brutus. Ele tem muito pra ver aí pela frente. Jardel, você, cara, 3-0 já. Cara, eu também acho que o Brutus é fraco, o Brutus é concorrente também que deu sorte, pegou o bonde andando aí. E eu vou votar também no Terry Crews, porque o cara tem 2 empregos e o cara é digno. Terry Crews na cabeça. Então, por enquanto, na semifinal, já Conan e Terry Crews. Não quer dizer que é duelo direto, vamos sortear esse duelo ainda aí. Pra essa luta, eu quero uma trilha sonora pica. Então, por favor, sobe música. Terceiro duelo das quartas de final. Do lado esquerdo, ele, Jane Simons. E do lado direito, ele, Edinacy Silva. Ele, Dinas e Silva, vai ser muito bom falar isso, cara. Não entendo a graça. Não entendo a graça. Porra. Foi mal. É o que? Ironia? Teve ironia? Quando a luta tem um dos adversários, é Dinas e Silva, é sempre uma luta simples, cara. Não existe complicação. Ah, eu vou te falar que essa gripe seria a final adiantada, hein? Sei não. Eu acho que a final adiantada seria Dinas contra Dinas Silva. Não ia ter campeão. Os dois iam se matar. Se duas Dinas se enfrentassem, o resultado seria uma mulher completa, né? Porque. O que ia sobrar, os dois machos iam se matar. Acho que tá todo mundo aqui meio confuso, meio em dúvida. Bota o Lucas aí, vamos ver se é, ele... Eu vou chamar, porque o Lucas é... Com 5 pessoas não tem como empatar, entendeu? Lucas. Sim? Oi. Sim? Cara, só, é o seguinte. O campeonato que tá foda de decidir, cara. A gente pegou o seguinte duelo. Gene Simmons, seu ídolo, contra Ednancy Silva. Rapaz, existe o fato do cara viver há mais de 30 anos com a mesma mulher e, detalhe, um casamento aberto. Ele come mulher pra caralho e é casado com a coelhinha da Playboy lá, acho que é Shannon Tweed o nome dela. Deve ser corno pra caralho. Ela também, os dois devem ser corno pra caralho, cara. Bom, não existe o corno ignorante, né? Não sabendo vale tudo. Enfim. que maneiro, Lucas. Trocado não dói, mano. Já diz a lenda. Bom, e existe um fato. Um cara que nunca foi um grande baixista, nunca foi um grande cantor, nunca foi um grande merda nenhuma, pegou mais de 1000 mulheres, maluco. Ednancy Silva é um candidato de peso, mas dessa não deu pra ela, não. É, eu não sei quantas mulheres Ednancy Silva pegou, não, hein. Cara, a Ednancy Silva pegaria esse cara, com certeza. Roupa colada, maquiagem, Ednancy Silva chega e leva fácil, 1-0. Olha só, os dois são fodas pra caralho, os dois pegam melhor pra caralho. Então acho que o fator de desempate tem que ser o tamanho da língua. É um bom fator de desempate. Nenhuma banda e nenhum cantor teve coragem de colocar sexo anal na música. Gene Simmons colocou. Porque ele gosta muito de sexo anal, de receber. Pronto, tá aí, pronto. Rapaz, olha só. Eu estou convencido. Vamos voltar na Gene Simmons, eu vou ter no Gene Simmons. E vocês? Cara, vocês são malucos, cara. Vocês são malucos. Já bora. Vou me retirar dessa competição. Vota aí, cara. Eu voto em Gene Simmons. Qual o tamanho da língua do Ednancy? Cara, a Ednancy nasceu com a xoxota. E ela superou todas essas dificuldades que o mundo impôs sobre ela e virou um macho. O cara virou um macho. O cara nasceu um macho, anda de salto alto, se maquia, usa roupa colada e vocês votam nesse cara pra mais macho que Ednancy. Vocês são malucos, moleque. Vocês têm que rever seus conceitos. Eu até mudaria meu voto se eu pudesse, mudar. Mas eu já votei. Claro, vou mudar. Pode mudar, você deve mudar. O povo me convenceu, Ednancy. Eu não acho certo mudar meu voto, então eu vou manter meu voto. Maluco. Cara, os argumentos do povo foram muito fortes. E eu vou ficar com a Ednancy Silva, realmente. Porra, o cara que... O cara nasceu com a buceta embutida, porque certo gosta muito mesmo. Porra. Não, mas peraí, existe um fato poderoso. Ela, mesmo sendo o que o Pombo falou aí, de ser um macho embutido, nascer com uma buceta, ela ainda usa e assina nos papéis sexo feminino. Então ela ainda é mulher. Isso é um ponto forte. É verdade. Você realmente acha isso, cara? Não. Cara, olha só. Cara, pega qualquer documento. Pega a carteira de Simons, pega a carteira de identidade da Ednancy. Sexo. No campo sexo, o que tá escrito da Ednancy? Aí, maneiro. Fala isso na frente dela. O cara do cartório preencheu feminino, ela não bateu no cara, então... Não. Ela não bateu no cara porque ela provavelmente tava algemada, acorrentada, depois já teve orientado a mulher do cara. Só vou te falar uma coisa. Sabe por que o troféu se chama Cássia Eller, não Ednancy Silva? Porque a Cássia Eller, apesar de ter ficado grávida de si mesma e ter dado luz a uma criança, o filho dela chamava ela de papai. É verdade. É, a Ednancy Silva não teve filho ainda pra gente falar isso, então... Vamos aguardar. Já que a Ednancy conseguir se engravidar, ela ganha. Então é Gene Simmons por 3-2. Caô, cara, vocês são... Puta que pariu, cara. Gene Simmons levou. Vamos revisar os votos. Eu voto duas vezes na Ednancy Silva, cara. 1-0 Ednancy. Vocês são de sacanagem. Não, não é possível, cara. Vocês estão de trollagem. Cadê onde você vota? Eu vou votar na Ednancy Silva, vendo os argumentos do Pombo forte. Eles estão de sacanagem, eles estão votando pra me sacanear, esse filho das putas. Ô, Bode, quem você vota, Bode? Eu voto no Chorão do Charlie Brown Jr. Charlie Brown! Quem você vota, Bode? Não. Bom, os seus argumentos foram bons, cara, mas o fato da... A quem inspirou esse troféu ser chamado de papai e aí de Nancy não, acho que... Ah, mas ela não tá competindo com a Cássia Eller, cara. Ela tá competindo com esse viado aí, porra. Pesa contra. Eu voto no Gene Simmons. Vocês são malucos. Lucas, quem você vota? Bom, usando o voto de Minerva, Gene Simmons. Não, falta o meu voto agora. Vamos ver se o apresentador é gay ou se tudo tava errado e só vestiu de Sakura por um engano. Né, aí, ó, vai tomar no seu cu, valeu? Edina Silva, ela pinta o cabelo. Eu voto no Gene Simons. São maluco, o maluco pinta a cara. Porra! Caralho, o maluco deve pintar a bunda. Olha que retardado. Aí, olha só. Não. Eu preciso mudar meu voto, cara. Eu tenho que votar na Gene. Olha essa foto da Gene Simons, cara. Aí, não tem como ser mais macho do que isso, cara. Cadê? Ela tem muita cara de mal, cara. Aí, Batalha dos 100 anos. Batalha dos 100 anos, essa porra. Ela parece o Rodriguinho gordo, cara. Caralho aí. Não dá, desculpa, não, Edna Silva, cara. Não dá. Fluff, você tem que decidir agora, pô. O cara usa batom, aí vem falar que é a porra do Edna C pinta o cabelo. Edna C. Sério, vamos decidir aí, Fluff. Galera, então eu vou ter que votar no Edna C Silva. Aqui a foto dele aqui. Vou tentar a foto aí só pra vocês poderem desempatar. Então é isso, seu voto é Gina C, 3x2. 3x2 Gina C Silva, não tem jeito. A batalha putada do troféu Café Heller até agora. Quando ela souber disso, ela vai arrebentar vocês na porrada. Quarta batalha das quartas de final. Charlie Chin versus Zee Meyer. Caralho, aí fudeu. Fudeu foda. Lucas, você tá por aí ainda, né, Lucas? Sim, sim. A gente vai precisar de você com certeza, cara. A gente não faço a menor ideia do que isso vai dar. Mas isso não pode empatar. Caralho, Charlie Chin e Zee Meyer. Maluco. Fudeu, cara. É dois comedores épicos. Comedores épicos numa esfera cósmica. Porque eles têm tudo para serem uns merdas e são comedores fodões. É, mas eu acho que nesse caso é uma questão de proporção, cara. O Zee Meyer, ele é um comedor a nível nacional, entendeu? O Charlie Sheen, ele tem cacife pra comer mulher em qualquer parte não, do mundo. E olha só, sabe o que me faz votar no Charlie Sheen e não no Zee Meyer? Apesar do Zee Meyer ser foda e ter vários outros Zee Meyer effects, o Charlie Sheen, ele come a mulher que ele quiser e ele tá sempre com a mesma roupa. A camisa de botão com uma bermuda, cara. É sempre, como é que ele consegue pegar a mulher vestida daquele jeito, cara? Olha só, você respeita o Charlie Chin, porque ele é um cara que usa camisas havaianas com frequência. Eu respeito isso, eu respeito isso. Se o cara consegue se vestir daquele jeito e fazer o que quiser da vida, cara, ele tem que ter meu respeito. Ele tem que ter respeito de qualquer pessoa na face da Terra. O Bluff respeita muito qualquer personagem da Turma da Mônica, então, que tá sempre com a mesma roupa. Não, ele troca de roupa. Isso aqui não percebe. Ah, tá. Bem, eu já vou adiantar que meu voto é do Charlie Chin. Porque ele usa bermuda e pega a mulher ao mesmo tempo. Cara, você lembrou as camisas havaianas do Charlie Chin? Isso é um... Vocês sabem que camisas havaianas são o suprassumo da humanidade. Então, acho que eu voto no Charlie Chin. É, cara, eu voto no Charlie Chin mesmo, ele sendo usuário de dorgas aí, tendo esse problema com pedras. Com pedras. Então, já que tá indo rapidinho, vai lá, Jardel. Quem você vota, Jardel? Ah, cara, eu acho meio justo pro Zee Meyer, porque o cara... Sei que a gente não sabe se é muito do papel dele, né? Se é coisa de teatro ou se ele come na verdade. E o Charlie Chin, a gente sabe que o cara tem uma vida fora, tanto na televisão quanto fora dela. Então, meu voto é do Charlie Chin também. Falou bonito. Lucas. Ai, acabei de inventar uma piada sobre o Charlie Chin, cara. Fala aí. Todo mundo falando mal do Charlie Chin. E aí ele falou assim: quem não gosta de mim, que taca a primeira pedra. Se amarrou, todo mundo tá com a pedra. Que piadão. O filme tá muito sem graça. Mas, então, galera, temos que decidir quem vai ganhar. O Charlie Sheen tá com 4 votos, é isso? Eu referendo o Charlie Sheen. Então, decisão unânime. Essa luta que prometia muito foi unanimidade. 5 votos pro Charlie Sheen. Então nós temos a nossa quarta de nossa semifinal montada, né, galera? Quem passou pra semifinal? Semifinal. Nós temos Conan, Derek Reels, Regina C. Silva e Charlie Sheen. Fudeu, mano. Fudeu. Fudeu. Quem vai ganhar essa porra? É impossível, cara. Galera, é o seguinte, quem passou pra semifinal na devida ordem aqui foi Conan, Terry Crews, Edna Silva e Charlie Sheen. Joguei no random.org, mandei aleatoriamente, me dá outra ordem e o duelo que nós temos agora na semifinal é Charlie Sheen e Terry Crews e Edna Silva versus Conan. E daí sai a nossa magnífica final, então, por favor, vamos lá. Próxima luta. Então está combinado! Manda a luta! Charlie Sheen contra Terry Crews! Ah, cara, olha só. Isso aqui tá chegando no nível que eu tô com medo de escolher o vencedor e depois ser lixado na rua. Eu não posso tomar partido, cara. Se você disser que um é mais que o outro, eu vou estar cometendo uma heresia. Nossa, se você votar contra a Regina assim, realmente eu tenho medo de você ser estuprado na rua. Por ela, né? Exatamente. Agora o Conan e tal, eu consigo mesmo, cara. Financia depois, Charlie Sheen e Terry Crews. Bom, pra mim é o seguinte, cara. Terry Crews e tal, o cara fortão, cara sinistrão aí, acaba com a vida dos casais e tudo mais, conforme vocês falaram e tal. Mas, cara, o Charlie Sheen tem o que interessa, né, pra você pegar todas as mulheres que você quiser. Ele tem muito dinheiro, o cara tem fama internacional aí, ele é muito mais famoso que esse negão. Negão forte tem uma porrada por aí, né, cara? Então eu acho que quem tem o diferencial mesmo nessa parada e quem tem as melhores histórias pra contar é o nosso amigo Charlie Sheen. Ele tem bala agulha, ele tem o que precisa e é o cara. Pode ver, cara, sendo um negão careca grandão, você pode ter a mulher que você quiser. Eu quero ver se você é um cara normal, entendeu? Que nem o Charlie Sheen, que anda por aí de chinelo. Esse negócio de negão careca eu não sei não, porque o Sebastião da CEL, não sei se ele pega a mulher que ele quer não. Eu não sei nem se ele quer pegar mulher, né? É isso aí, agora Verão, por exemplo, provou o contrário, aí pegou todo mundo na seleção. Quero contra-argumentar que o glorioso Terry Crews, ele construiu uma carreira baseado apenas no seu infinito carisma. E não é um carisma zorra total, não é um carisma de comediante hahaha piadinha, é um carisma agressivo. Ele não tá ali brincando. Você, pô, cara maneiro, cara legal, mas é aquele cara que você vai ter muito medo de encontrar ele à noite, tá entendendo? Isso é coisa demais. Você não vai encontrar ele à noite. Então, eu mantenho meu voto no Terry Crews, nosso querido inverno, porque ele é o cara, tá ligado? Ele é um representante da categoria. Terry Crews, ele é um negão, grandão, careca, fortão. Ele é de tudo, se vamos xingar agora, ele é cheiroso. Ai, caralho, só podia ser tricoflor. Porque ele usa o Old Spice Odor Body Blocker. Odor Blocker Body Wash is so powerful it can block BO for 16 hours. It's so powerful it can turn off the sun. But then it gets too cold, so it makes another sun. Double sun power! Power! Ele usa os durantes mais poderengos de todos os tempos, então, cara, foi pra top Terry Crews. E aí, Bolsonaro não ia gostar disso, não. Cara, temos um peso a conta que o Jardim, que é uma reportagem postada aqui, que ele beijou um homem. Ih, caralho, que reportagem é essa aí, cara? É verdade, isso que o Jardel tá falando. O Charlie Sheen foi no programa de televisão e deu um selinho molhado no apresentador. Deu o maior beijão de língua no apresentador. A parada é que ele pegou o cara no ar mesmo, entendeu? Caralho, como... ninguém te lembra disso até agora, cara. Caraca, será que o Charlie Sheen é uma fraude? Chegou até que... Charlie Sheen era pra ter escolhido na primeira luta, cara. Que nem o Tony Ramos. Aí, Charlie Sheen, você tá fora. Foi eliminado. Vocês chegaram daqui usando o doping, entendeu? Não, mas olha só. E vai fingir que... hoje tá falando das suas pedras. O pessoal tá contando que parece que tinha uma balinha na boca do apresentador. Ele foi só pegar, cara. Bem, em todo caso, Charlie Sheen, você está desclassificado. Terry Crews ganhou. Vitória técnica. Terry Crews classificado para a grande final. Terry Crews, Terry Crews, Terry Crews. Lado da tabela, vamos para a segunda semifinal. Então está combinado, próxima semifinal, Regina C. Silva versus Conan. Cara, o judô, assim como o Krav Maga, é você usar a força do seu oponente contra ele mesmo, entendeu? E eu acho que o Conan, apesar de ser um cara agressivo pra caralho, ele é meio desajeitado e a Regina C. tem como ganhar dele. É um duelo complicado, os dois são dois bárbaros. Eles manifestam o lado mais primitivo de um macho. Tá entendendo? E não sei, acho complicado. Por ser um macho mais true, por não ter que ter vencido nada, por ser natural, eu voto no Conan. Eu acho o contrário, cara. Eu acho que por ter provado pro mundo, entendeu? Por ter provado pra biologia, por ter provado pra tudo, cara, pra natureza. Pra, sei lá, até pro Darwin aí, que a mulher evoluiu. Mano, Darwin aí, pô. Ela apontou lá o peru dela na cara de todo mundo e falou aqui, ó. Quem falou que eu não podia, tão molhota aí. E aí vai fazer a mesma coisa com o Conan, vai pegar a espada dele e vai enfiar no rabo. E é isso aí, Ginancy Silva, porradeira, sobe até o complexo se ela quiser. Edna Simi já sentada no mictório. Caralho. O mictório se posiciona pra ela. Cara, eu acho que o Pondo ele tem um certo fetiche. Eu também acho, cara, né, senão o mundo. Cara, eu tenho medo de ela me comer, rapaz. Eu tenho respeito. Tenho vontade. Respeito é bom e eu conservo os dentes. Cara, e eu acho que votarei no Conan também, junto com o meu amigo Bode, porque ele tem o diferencial que ele nasceu homem, pô, isso acho que pesa um pouquinho, e o cara é um bárbaro, um grosseria. E tem a tanguinha. Tem uma tanguinha. E tem a tanguinha. Então, o Conan tá todo cheio de bônus aí. Olha só, a Gina se nos tanguinha porque eu não quero, entendeu? Foda-se ela. Vamos lá, eu quero saber, já que empatou, 2-2, o nosso especial tá aí já de stand-by, que ele já foi convidado a ficar aí o tempo todo... Sabendo que é da piada. Então, Lucas, sim, por favor, e aí? Rapaz, é um duelo mais bem complicado. Agora, contra a Edna Cipa é um fato que eu acabei de descobrir agora. Eu não sabia, mas ela é hermafrodita. Ela nasceu com as duas paradas, então o argumento que o Pombo usou na vez passada... E aí, passada... Pombo? Ai, se fudeu. Rapaz, ela tem as duas paradas e consegue ser macho pra caralho, né? Não. Se ela tem as duas paradas e não conseguiu se engravidar como a Cassiela, que só tinha uma, ela não tem frio. Olha só, vocês estão confundindo. O nome do torneio é Cassiela. Cassiela é o Concu, cara. Vocês estão colocando ela no meio pra enfrentar... Mas olha só, Pombo, a gente no começo estabeleceu que tinha que ser heterossexual. Não, porra nenhuma. Tanto não estabeleceu que tinha participante que não era. Não, ela foram eliminados os participantes. Ah. Então, ela por ser bissexual... Não é bissexual, olha o que você tá falando. Pombo, se ela não tem hermafrodita, não importa a opção dela, ela vai ser bissexual. Caralho, vocês estão tomando uma atitude aí, vocês estão falando merda, entendeu? Vocês vão tomar um oitão, vocês não vão ver nada, parceiro. Vão tomar o ultimate do Afonso. Se eu não me engano, ela mora no Rio de Janeiro, hein, cara. Tela preta. Quero ver ela vir aqui me pegar na ilha, rapaz, no Cocotá. Aí eu quero ver o que ela vai fazer. Então tá bom, então. Quero ver ela vir do interior de Goiás, me achar aqui no meio do mato. Como ela de porrada, rapaz. Ah, é? Ela que come não é só de porrada não, parceiro. Eu vou falar mais uma coisa, viu, Pombo? Não fique triste. Mas Edna C. Silva, cara, assim, mesmo ela sendo hermafrodita, estou vendo aqui nos status, ela ganhou 2 bronzes e 2 ouros. Ou seja, ela perdeu no mínimo 2 vezes. Então existiram mulheres mais fortes que ela. Ai, homem, se é homem, nunca apanharia pra mulher. Exatamente. Não, a parada é ela perdeu pras mulheres que ela queria pegar. Olha lá na questão. O Conan já perdeu em algum filme? Nunca perdeu, nunca. Nunca perdeu, olha o só. Cara, o cara tá num filme, ele tem que ter final feliz. A gente nasce e vive no mundo real, rapaz. Não, meu, cara. Ele perdeu mais quatro lutas, cara. Cara. Foda-se. O Lucas, então tá, beleza. Fona. Disputa de chute no saco. Edna Silva. Fona. E aí? A Edna Silva perde. Perde por quê, cara? Perde porque o Fona vai desviar o saco. Vocês estão dando mole. O Conan vocês nunca vão encontrar aí na avenida, não, rapaz. Vocês nunca vão encontrar o cara no asfalto. Agora, se eu quero ver, parceiro. Pombo, admita. Homem, que é cabra macho, não apanha de mulher. Jamais. Passa Pombo, olha só. Ô, Pombo, presta atenção. Se você é menino... Toma surra tá de mulher, sim. Outro que tá com medo de Dinanci, entendeu? Então fica na tua, rapaz. Eu voto na porra do Conan. E se a Dinanci for mais macho que eu, que vem me comer na porrada, entendeu? Você gosta do macho com a espada grande e musculosa. Por isso que você vota no Conan. Não, pelo contrário, eu não tenho. Vai lá pegar na varinha da Sakura e enfiar no seu rabo. Se ela for macho, fizer ela, que vem me comer na porrada, seu filho da puta. Então vai usar o quê? Uma carta clown nela? tá jogando baixo, tá jogando baixo. Um momento de fraqueza do nosso apresentador. Liberte-se, pô! Vocês estão novamente delegando a minha imagem nesse podcast, né? O diabo que guarda o poder da minha estrela, força e verdadeiro poder sobre nós. Estão delegando a minha imagem. Tá sob a influência da carta do amor. Ô, Bode, quem você vota, Bode? Não, eu voto no Conan, porra. Lucas, em quem você vota, Lucas? Conan. Jardel, quem você vota, Jardel? Conan. Eu voto no Conan. 5-0. Pronto, próximo. Ô, Conan. Final agora, hein? Tadadá. Acabou aí, galera. Agora é a final, hein? Puta que pariu. Terry Crews e Conan. Juiz do Metabots, por favor. Duelo final aí. Então está combinado. Grande final, meia da luta. Terry Crews contra Conan. Conan. Terry Crews. Edina-se. Perdedor, fica na tua, valeu? Fuderem. Galera, é o seguinte. Tá foda esse dia, porque a gente já exaltou aqui todos os fatores positivos dos dois finalistas. Então nós montamos uma listinha aqui, onde nós vamos parear os dois participantes para decidir quem é o campeão. Quem fizer mais pontos vai ser o campeão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores. 7 critérios. 7 critérios de decisão. Então, por favor, primeiro critério, Bode. Primeiro critério, mulher. Quem pegou mais mulher, é isso? Cara, eu não sei. Vamos pro Google, né, cara? Também vocês vão contar isso. História em quadrinho do Conan ou vão contar só os filmes? Cara, se for levar em conta os filmes e levando em conta a carreira do Terry Crews, eu acho que dá Conan, hein? Quesito mulher da Conan. Posso só lembrar um fator? Pois não. Lembre que naquele filme Branquelas, ele passa praticamente 70% do filme pegando aqueles irmãos lá. Era vestido de loirinha. Não é verdade. É verdade. Fator mulher... Ponto pro Conan. É, o cara. Não, mas ele. Conan... Peraí, mas ele não sabia que os caras eram homens, né, velho? Não importa. Ué, por isso macho, mesmo. Macho não tem essa. O Conan fica rodeado de mulheres na. Jardel, lembre-se de um fator. Macho que é macho, sente o cheiro da menstruação da mulher. É, então realmente eu vou concordar com vocês. Então, um ponto pro Conan. O tamanho do pé era agressivo, né? Então, 1-0 o Conan. Fator 2, por favor. Fator 2, bebida. Quem bebe mais? Quem bebe mais? Terry Crews já fez algum filme em que ele é um beberrão? Nunca fez. Acho que não tem nem o que discutir, né? Não, a vida do Conan é saquear, pilhar e se embebedar. Então, mais um ponto pro Conan. Puta que pariu, 2-0 Conan. Fudeu, cara, estamos caminhando já pro desfecho, hein? Tem mais cinco critérios de desempate só, hein? Vamos lá. Próximo fator a linkar. Terceiro critério, churrasco. Levando em conta que no Conan não existiam o churrasco. Porque o churrasco tem a ver com. Não é você botar um pedaço de carne no fogo, não. O churrasco é uma coisa muito superior. Existe toda uma teoria, toda uma preparação. Então, o Conan não tinha churrasco no tempo dele. Churrasco pro Terry Crews. Churrasco, é verdade. O Terry Crews levou o ponto fraco. E Churrasco. Posso lembrar de uma coisa? Foda-se não tinha na época dele, entendeu? Faço questão de não participar dessa porra, dessa final babaca. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa por quê, seu viado? Isso é uma farsa. Bota a porra de um cara que gosta de cozinhar aí e outro viado que enfia a espada no cu e a porra da dinossia tá lá. Vai pegar vocês no meio da. A dinossia pegou mais mulher que o Conan. A dinossia bebe mais que o Conan. A dinossia faz melhor churrasco que o Terry Crews. Então fica. Quando tu estiver dando mole da balada, rodar já na cama da Ednancy, que tô tudo estourado, tu vai acreditar, mano. Aí tu vai gritar, porra, devia ter tomado cuidado. Ô, Pombo, fica na boa, valeu? Ednancy, vou dar um papo. Manda com KY no bolso, tá? Ednancy, esse recado é pra você. Se não gostou, já quem me bate. Então pergunta, a Ednancy tem. Ela é hermafrodita, qual que é o membro que ela tem? O feminino ou o masculino? Os dois. Os dois. Todos. Ela não pode tomar nada pra comer. Pera, ela tem um buraco e um pitão aí? Ela é um futanari. Isso. Que sinistro. Vamos lá. 2-1 pro Conan, hein? Fator 3, hein? Glória. Fator, olha, esse fator é muito relevante para nós que seguimos. Glória é praticamente a vitória. Exato. Você ter a glória é a sua postura. Glória é uma coisa maior. Honra você pratica no dia a dia. Agora a glória é uma coisa que está com você e ninguém pode tirar. Olha, tem uma glória que mora aqui do lado da minha casa, mó gordão. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a honra ninguém pode te tirar. A glória você obtém com a vitória. A glória se conquista, a honra se mantém. Tá entendendo? É isso aí. Eu entendi. E os próximos fatores são honra e glória. Então vamos analisar os dois logo. Glória depende do filme do Terry Crews. Porque no Expendables, por exemplo, eles saem de lá gloriosos. Sim, e honrados. Porque eles foram defender a Gisele Thier, que estava oprimida. Isso aí. Não, mas honrado ali só tem o Sly. O Terry Crews foi lá porque queria matar nego. Não, não, o Terry Crews foi porque era brother do Sly. Ninguém estava recebendo ali. É. Foi por honra, honra de guerra, honra de brother de guerra. Agora o Conan é aquele bárbaro safado, vai pilhando, saqueando e destruindo. Não tem honra e não tem glória. Quando o Conan venceu lá, tava com o trono dele no filme, o que que ele tava? Tava em posição socrática, se lamentando, pensando na morte da bezerra. É verdade. Cara, mas se você parar pra pensar, glória, uma simples gloriosa aí você já alcançou, parceiro. Rapidão. 10 minutinhos aí, Playboy. Eu, honra e glória, pra mim, os dois fatores vão pro Terry Crews. Olha que eu acho que também vamos ter... A Playboy na mão, e a glória na cabeça. Lucas? Seguinte, glória eu vou dizer que vai para Conan, e honra vai para Terry Crews. Puta, então agora me confundiu aqui, eu tô meio perdidaço, vamos lá. Levando em consideração só a glória. Vai para Conan. Conan. O bode deu glória para o Terry Crews, eu dei glória para o Terry Crews, 2-1 para o Terry Crews. O Pombo votou em quem? Ednancy. Não, 2-1 ainda. Jardel, você vai votar em quem pra Glória? Como é que tá o negócio aí? Tá 2-1 pro Conan, Glória. Pro Conan não, cara, pro Terry Crews, desculpa. Cara, eu sou meio lei, cara. Eu não tô entendendo esses assuntos aí, poxa. Então faz o seguinte: se abstém de voto, vota na Ednancy também que ela ganha, mesmo sem dar. Eu vou ignorar meu voto nesse quesito aí, por causa que tô meio por fora. Então, eu não cuido então seu voto. Então vira aqui que eu ponho todo, hein? Ô louco. Então, 2-1 pro Terry Crews. Terry Crews, em quesito glória, levou um ponto. Então até agora nós temos um ponto para o Conan em mulher. Um ponto para o Conan em bebida, 2-0. Um ponto para o churrasco do Terry Crews. E mais um ponto agora por glória. Então estamos com 2-2, empatados. E no quesito honra, Bode, por favor. Eu mantenho meu voto, Terry Crews. Terry Crews, eu também voto no Terry Crews. Porque ele tem questão de honra, porque ele tem dois empregos pra poder manter a família dele. Lucas, por favor. Dois empregos pesa, né? Na questão honra, eu voto também Terry Crews. Então, 3-0 Terry Crews. Jardel, você quer votar ou não quer votar? Não vai mudar nada, então eu não vou votar, não. Então, beleza, então é unânime. O Pombo pra botar na dinâmica mesmo, fora esse Pombo. Ah, é marmelada! Não sabe perder, não sabe perder. Nós temos até agora, então, 3-2 pro Terry Crews, hein? Na nossa final. E temos só mais dois quesitos, hein? Atenção, hein? Por isso segundo, que é beija-flor ganhando esse carnaval. Segundo o grande ditado, me diga com quem andas, que te direi quem és. No quesito companhia, quem leva? Rapaz, esse quesito acho que vai decidir, hein? Cara, vou te falar, que macho que é macho, não precisa de ninguém, cara. Só das mulheres, que pra eles são descartáveis, né? Terry Crews tem uma turma de amigos, assim, épica. Não, mas Terry Crews vai também do que estamos falando, de qual a programação dele, né? É verdade. É verdade, o Terry Crews é um cara que muda muito de galera. Uma vez ele tá com a família dele lá no Harley, outra vez ele tá com o Sly. Foram as branquelas, ele papou um viadinho na cama lá, né? Deixou o caboclinho de cadeira de roda. E aí? É, cara, eu vou te falar então que eu acho que o Conan leva Cis Companhia por ser um Forever Alone. Exato. Ó, posso deixar bem claro uma coisa? Conan anda num grupo que todo macho alfa deve andar, com mulheres dando pra ele e com um cara pelando o saco dele, cozinhando pra ele, pagando pau pra ele e Viado. Contando a história dele. Ou seja, é perfeito. Todo macho tem que ter um otário pra ficar escrevendo a história dele. Alguém pra erguer sua glória, né, cara? Alguém melhorar sua glória. Exatamente. Um cara que, inclusive, agora lembrei, bode, chora por ele. Chora por ele, a morte da mulher lá. Conan não chorou a morte da mulher. Vocês estão dizendo aí que macho tem que ter companhia, tem que ter viado passivo pra andar, dar uma mamada. A porra da Ginancy, que era solo, se virava sozinha, tinha os dois sexos, se resolvia sem ninguém no mundo. Meu, vocês eliminam a porra do É por isso que a gente tá dando o quesito companhia pro Conan. O por quê? Porque precisa de companhia? Não, porque ele tá sozinho. Forever Alone. Não, mas você tá falando aí mesmo que tem um viadinho aí que bate punheta pra não, ele. Não, é o viadinho precisa dele, dele que precisa do viadinho. Exatamente. Tá bom, só na barraca à noite. Bom, a Rede Nancy, ela tem a verdadeira gloriosa, né? É verdade. Gloriosa dupla. Gloriosa full time. É isso, então estamos 3-2. Estávamos 3-2, agora nós acabamos de empatar em 3-3 essa disputa. Mano, fudeu. No fator final, aquele que define o que tu é macho mesmo. Que não importa, você pode ser o Eike Batista, você pode ser um pedreiro, não importa. Esse quesito define teu nível de masculinidade. Esse é um critério-chave. A mestra Cássia Heller, toda foto que você olha, ela tá lá meio suja, meio borrada, com vou aquela falar, rasgada. Se o chegasse nesse estágio no lugar do Terry Crews ou do Conan, ele levaria facilmente, de acordo com o último critério, cara. Exatamente, o último critério é fundamental. Vocês querem, vamos revisar quem levou quais votos? Vamos revisar. Então, o Conan tá com 3 votos, ele levou o voto de mulher, bebida e glória. O Terry Crews, também com 3 votos, levou os critérios de churrasco, honra e companhia. E para o desempate, o critério... Alegoria. Galera, pra desempatar isso aqui, o último critério não podia ser outro senão higiene. Que vença o menos limpo e o mais desleixado. Que macho que é macho não usa shampoo. Macho que é macho, no máximo, passa sabonete embaixo do braço. Não, o único creme que macho usa é o creme dental, cara. E olha lá. Escova com vinagre e sal os dentes. Eu acho que o fator que me fez votar no Terry Crews, rodada anterior, vai fazer ele perder agora. Que o Terry Crews, como eu falei, ele é cheiroso. Porque ele usa o outro. Old Spice Odor Blocker Body Wash has 16 hours of BO blocking power! E o Conan, cara, eu acho que nem banho tomava. O cabelo dele, você já olha, parece que esse cabelo é Rastafari, que parece que enrolaram no barro. Cabelo encebado com óleo de orc, ó, já mandei uma foto que comprova o argumento aí da galera. Acho que não precisa ter mais discussão, cara. Banho pra quê, se você pode ter assim, né, cara? Se você é um bárbaro que vive de uma luta em outra, um bar e outro, bebendo, comendo qualquer mulher que apareça na sua frente. Cara, banho não é importante. Então, Terry Crews, apesar de ser o garoto propaganda, ou se passa o liberado bloco! Não tem chance. O quesito higiene, Conan. É Conan. Vamos lá, galera. Então, meu voto é para o Conan. Eu acho que não tem jeito, não. Apesar de ser ganhado só por um voto de 4-3, infelizmente ele levou e foi justamente. Então, meu voto é para o Conan. higiene de um bárbaro. Conan. Ô, Jardel, e você, cara? Quem você vota? Cara, eu sem sombra de dúvida, sem receio nenhum, eu voto no Conan, porque o cara é foda, mano. O sujeito que mata orcs, que se banha no sangue de orcs, que se banha no sangue feminino, enfim, é o deus. É o deus do sexo. É que pariu, eu boto um viado pra decidir essa porra. Caralho, e Conan comeu Afrodite e nasceu quem, cara? Caralho. Nasceu de nascer. Nasceu a Cássia Heller. Galerinha, voltamos agora, acabou o nosso episódio. Estamos na leitura de e-mails e recadinhos. Pra quem não entendeu, o Conan ganhou. Se a pessoa não entendeu, volta do começo e ouve de novo. Vocês roubaram 2 horas do meu tempo pra essa marmelada ridícula, cara. Não foi marmelada, cara. É o voto da população. Não, foi marmelada, democracia, não. Democracia. Então, pô, faz o seguinte, já que você tá aí boladinho e tal, lê a porra do e-mail aí. Temos 2 e-mails só hoje. Cara, isso é uma putaria, entendeu? Porque tu vem aqui, você faz a parada com todo carinho, amor. Claro que nem todo mundo se veste de mulher aqui, mas você faz uma parada bem feita e tal, você procura... Por exemplo, eu não me visto de mulher. Não, é. Isso é o exemplo que eu não queria dar. Aí, você faz a parada aqui certinho, o público... Não quer, tipo, mandar um e-mail escrito bom dia, entendeu? Cara, uma campanha então, pelo menos vocês mandam um e-mail e falam que vocês odeiam a gente, entendeu? Mas é alguma coisa. Não, não precisa mandar um e-mail, só. Tem 2 jeitos de vocês entrarem em contato com a gente. Assim, da gente ler os seus recadinhos aqui na última parte do podcast. Ou vocês mandam um e-mail pra gente. Pra onde que eles têm que mandar um e-mail, pô? Tem que mandar um e-mail para. Esqueci o e-mail, podcasttanguinha@tanguinha.com. Tá esquecendo tudo, hein, cara? Ou deixando um recado no site mesmo, no post do podcast, que a gente vai ler aqui, vai a gente participa da conversa e tal. É até mais interativo lá no site. Agora, outro meio interessante que a gente gosta muito é o Twitter, cara. Só que infelizmente as pessoas aparecem aqui e não participam lá. Não sei porquê. Eu não sei se vocês sabem, mas todo telefone tem um método secreto que faz uma ligação de graça. Isso é mentira. É só você pôr 9090 antes que funciona. Faça o teste. Filha da puta. Cara, tinha um amigo meu que ele falava que conseguia mandar mensagem de texto do orelhão. Aí ele ficou rindo pra caraca dele, porque ele falou, não, porque você olhar pras teclas, elas têm aquelas letrinhas embaixo e tal, claro que você consegue mandar mensagem de texto do orelhão, eu já mandei, tem um código lá. Aí ele inventou, falou isso, um monte de tempo, assistiu, mas foda-se, eu não sei porque eu falei isso. Mas é verdade sim, cara, é possível. Acho que não, cara, muito, muito bizarro. É, então vai lá, Pombo, já que tá enrolando aí, dê o e-mail aí, porra. Então lá. É, então recebemos aqui o e-mail do nosso amigo que manda e-mail pra gente sempre, né? Só ele, nosso amigo Thiago França. Esse sim é um ouvinte que, com consideração. Ele escreveu assim: muito bom esse episódio, bem inutilmente informativo. Na verdade, essa é a nossa proposta, pra vocês que não sabiam, é assim que tem que ser mesmo. Tcharam! You just discovered America. Muito inocente. Ah, é só continuar me interrompendo? Vou, esse é meu trabalho. Chama lá. Muito nostálgico ouvir as músicas de vários animes que assistia e ainda assisto. Eu me esmerei nessa edição mesmo, eu escolhi bem as músicas. É, filha da puta. Ah, né? Será que ele assiste aquele do tentáculo ou ele assiste animes normais? Não, eu só acho que eu botei música no programa que eu assisto. Ah, tudo a ver com o que eu falei. Mas beleza. Ele falou assim, meus pesos... Um abraço pra comunidade do Kingdom Hearts aí que tá ouvindo. Um abraço, meus amigos. Né? Agora a gente vai descobrir por quê. Meus pêsames pro Marcelo. Mesmo com essa perda dele, me revoltei com o fato dele ter falado mal da carinha. Que cara? Depois vou explicar, porque as pessoas não entenderam. As pessoas que não acompanham não entendem. Porque o Marcelo, no último episódio, a gente comentou que ele, a empregada dele jogou fora a coleção dele de mangás e HQs. E aí. Sim. O Thiago tá revoltado aqui. E a carinha é que ele, sempre que ele termina o e-mail dele, ele desenha um roxinho idiota. No final. E vai lá. Mas é isso, e eu também fiquei muito bolado, até vou perguntar pro Marcelo se a empregada já terminou de desenhar os mangás de novo. É, e ele escreveu assim, tem que saber, né? É, e por um momento ele cogitou assistir Darker Than Black. Ainda bem que ele parou por aí. Não, recomendo. Vocês que estão aqui, baixem Darker Than Black, muito bom. Ouça o podcast 8 inteiro, tá? Até da loop. Muito bom, recomendo. Eu nunca tinha ouvido falar desse cosplay de Sakura Card Captor. Bem provável que seja verdade. É, não, é porque isso aí foi na época que o Plus fugiu de casa. Aí ele se revoltou um pouquinho, acabou fazendo esse cosplay, entre outras coisas que a gente ainda vai abrir jogo aqui no podcast, aguarda. E ele ainda disse que se revolta com o fato de ter sido a única pessoa que mandou e-mail pra cá. É, realmente, todo mundo se revolta com isso, cara. Você não é o único, não. Cara, eu continuo com a mesma teoria de que o problema é realmente a alfabetização dos nossos ouvintes, cara. A gente precisa mudar nossa linguagem para atingir um público-alvo diferente, que as pessoas consigam, de fato, triângulo, digitar as palavras. Triângulo. Quadrado. Eu fiz um e-mail, mas eu quero fazer uma reclamação aqui a respeito daquele podcast, que vocês falaram você mal faz de quem... Você digita o e-mail. Tá, que seja. E você falou que quem faz uma gloriosa com rentais é doentio. Pô, mano, eu gosto. E aí? Ah, já deu. Posso me retirar? Ninguém precisa saber disso, cara. Por favor. Não, eu gosto do desenho em si, não que eu faça uma gloriosa. Mas pega o tentáculo tá? O Jardel nunca mais participa de nenhum podcast com a gente. Jardel, você acabou de jogar nosso vídeo de fora, cara. Muito obrigado. Uma amizade tão bonita, você estraga por essas suas perversões. Muito obrigado, viu? Você é muito gentil. Não, mas tá aí, cara. De repente é essa a fórmula pra gente alcançar o outro público alfabetizado, será? É, alfabetizado, tá. Legal participa e fala essa parada. O ponto é o pederastra e eu não posso ser um doentio, é daqui isso? Daqui a pouco vamos começar a mandar e-mail pra gente e o cara tirou foto de calça riada vai mandar pra gente e-mail. Porra. Mande para pluff@tanguinhacorp.com. Não, manda pra bode@tanguinhacorp.com. Ai, termina de ler a porra do e-mail aí, vai, pô. Tem mais delongas, tem mais enrolação. Então ele finaliza aqui e disse que chutaria que a palavra que teve o pi no início foi tentáculo. Vou longe. Nossa responsabilidade jurídica proíbe que a gente revele a palavra. Tentáculo ainda tá valendo, o resto... E ele mandou aqui um beijo e message me. Olha só, o cara moderno. Moderno, pô. Juventude transviada. Juventude transviada. Posso ler o próximo e-mail? Você deveria, né? Vai lá. É, o próximo e-mail aqui é da Dani. 23 anos, Rio de Janeiro. Ela diz aqui que adora muito podcast, já ouviu todas as edições. Diz que o narrador é um gatinho. Mas ela só tá com uma dúvida aqui, que ela não sabe se fala anime, anime ou anime. E aí, qual é o correto? No ritmo do podcast, da votação, Bode, qual é o correto? Anime, anime ou anime? A pronúncia de Gabriel Moraes de Brito. A pronúncia certa é pare de ver essa porra. Tá, você não quer responder. Pombo, qual é a pronúncia certa? Pra mim, o que eu uso é anime, entendeu? Anime seria partida batônica. Ah, eu falo muito com quem que eu tô falando, ou tanto porra, faz. Porra, é você que tá falando, cara. Não, mas aqui eu sou meio influenciado, cara. Eu anime, mas eu também falo mais anime. Mas anime não, né? Não, anime não. Então anime não é. Ou é? Não, eu vou votar em anime. Pronto, cada um votou em um, então a resposta é os todos. Porque a gente não pode tirar rabo para comer. Ela terminou aqui agradecendo... podcast, pede que a gente não pare nunca. Vamos agora do site, pessoal que participou aqui do post. Em ordem aqui, vou ler os comentários mais interessantes. O Pedro aqui falou que o Naruto é foda e que a gente é um merda. Show, valeu, Pedro. Pô, o cara super simpático, né, velho? Esse aí é... digitou com seus tentáculos. O Lucas Barbosa rachou, falou muito bom o cast, só acho que poderiam ter comentado um pouco mais sobre Dark Lemon. Ou coisas com pterodátilos. Pô, pterodátilos. Aí, a segunda baixa no nosso elenco, cara. Jardel e Lucas estão banidos. A Gany, ou Gany, ou seja lá quem for, falou aqui: podcast supimpa, podcast bom é nesse nível de sacanagem mesmo. Se bem que faltou falar de Night Shift Nurses, nunca ouvi falar. Que tem coprofagia, urofilia, fitolofilia e por pouco não tem zoofilia. Se faltou zoofilia, não é completo. Não é completo, eu só vejo que você tem zoofilia. Eu falo, tudo que você citou, meu querido, tem Brumas de Ávalo, que é um grande livro que eu quero fazer um podcast, só que a pauta está sendo vetada. Naruto tem zoofilia. Pronto, teu porquinho. A gente começa a notar a variedade do nosso público, né, cara? Tem pessoas de mais de 60 anos gritando aqui e-mails pra gente, mandar supimpa. Posso terminar de ler o e-mail? Posso terminar de ler? Não, não, pode não. Posso terminar? Posso terminar? Muito obrigado, você é muito gentil, viu? Um abraço aí pra você. Quanto a animes bons, ligeiramente atuais, tem o Fullmetal Alchemist Brotherhood. E o primeiro é uma merda, porque o anterior era o normal. E o anime mais sensacional de todos é Panting and Stalking. Nunca ouvi falar. Também não. Pau no cu do bode por falar mal de Princesa e Cavaleiro. Bode, pau no seu cu. Não, não, eu falo mal. O cara fala mal e agradado? Princesa e Cavaleiro é uma merda. E um segundo pau no cu dele por ser um apelão com Zelda no Brawl. E aí, bode, tu conhece o cara, o Granny? Talvez. Talvez, né? Foda-se, não é importante. Eu não tenho certeza. Se for meu primo, mande e-mail. Eu suspeito, não tenho certeza. Pode conhece o cara e o cara fala Paulo Futebol. Tá tu vendo, né? Vou continuar aqui, porra. O Lucas Jabosa Rachou apareceu de novo aqui na timeline, falando muito bom o cast. Eu só acho que vocês poderiam ter comentado um pouco mais sobre Dark Lemon ou coisa. Ah, não, pera aí. Isso aí ele tá mencionando o cara de cima, que não era ele que falou. Então tem algum fake do Lucas aqui na parada, hein? Temos que investigar essa porra. Não importa, ele tá banido mesmo. Foda-se, o Lucas não participa mais. Pterodátios me agrediram. Mais uma mensagem. Impossível. O Alcides, nosso amigo do Tirinha de Tanguinha, só um abraço aí, comentou aqui que anime bom mesmo é o Cowboy Bebop, mas não faz parte do mainstream. Aí eu te falo, o Cowboy Bebop é a representação máxima da coisa comercial e poser, tá ligado? Com pinta de cult. Eu também acho. Eu também acho. Se fosse cult, maneiro. Não passava na porra das quer se vender como alternativo, mas é galera, é massa. Não, mas a história é alternativa, não é galera massa, não. Alternativa é homúnculos. Eu posso falar de homúnculos aqui, ninguém vai entender, porra. Foda-se, vambora. Então não fala de homúnculos, não. E ele falou que o informativo sobre o Gravatar não é má ideia. E ó, tá saindo, hein? Tá vindo aí o informativo sobre Gravatar. E o nosso último recadinho aqui é do Léo. Muito super em podcast. Espero que tenha mais assuntos sobre como esses. Pô, interessante o comentário dele, né? Gostei bastante. Peraí, Léo Almeida? É só Léo. Provavelmente é o Léo Almeida. Se for o Léo Almeida, o bot vai encontrar um erro de português no comentário dele. Tá MT. Monte supimpa, não é muito não, tá monte. MT é a abreviação de monte. Então, monte supimpa. Então, é isso aí. Agradeço as participações. Jardel, quer deixar algum recado pra galera? Eu já assisti Knife Nurses e é muito bom. E eu tô contrariado que eu não fiz o meu teste psicotécnico, mas acho que a minha voz é bem reconhecível. Então, você não tá bom. Fez teste psicotécnico? Não por isso. Vamos resolver isso agora. Vamos agora. Então vamos lá, por favor. Vamos terminar o podcast com o Jardel falando o nome dele 10 vezes. Vai lá, Jardel. Então, Jardel. Cara, vamos tomar no cu de vocês, isso é um absurdo, entendeu? Já começou errado a seleção de personagens nessa porra. Pra mim, a campeã, já falei, tinha que ser de Nancy Silva e ela tinha que competir a final. Porra, esqueci o nome da mulher.